Perdão, Emília. Modinha, pelo Mário, pra casa, Edson, Rio de Janeiro. Já tudo dorme, vem a noite e meio. A turva lua vem surgindo além. Tudo é silêncio, só se vê nas campas piar o monstro no cruel desenho. Depois um vulto de roupagem preta no cemitério com uma cara entrou. Junto ao sepulcro se curvando a medo, com triste frase nessa voz falou: perdão, Emília, se lá gente a vida. Se fui puro, fui cruel, ousado. Perdão, Emília, se manchei teus lábios. Perdão, Emília, para um desgraçado. Monstro tirano, pra que vens agora lembrar-me as mágoas que por ti passei? Lá neste mundo em que vivi chorando, desde o instante em que te vi amei. Chegou a hora de tomar vingança, mas tu ingrato não terás perdão. Deus não perdoa as tuas culpas todas, castigo justo tu terás então. Perdi as flores da capela virgem, pedi ao crime que perdão não tinha. Mas tu manchaste a minha vida honesta, depois zombaste da fraqueza minha. Ai, quantas vezes a meus pés curvado, dava-se prova do teu puro amor. Quando eu julgava que tu fosse um anjo, não via fundo nesse olhar traidor. Mas e agora é que o corpo enterra, tombou de chofre sobre a lousa fria. E quando a aurora despontou na lousa, um corpo inerte a dormitar se via. Perdão, Emília, se manchei de a vida. Se fui puro, fui cruel, ousado. Perdão, Emília, se roubei de a vida. Perdão, Emília, para um desgraçado.